now it's that okay. That's 9 a 0. Centro Brasil, comunicado na controle Salvador, 9-24-1, 9-25, todos operando na 8-1. Então, a temperatura leitinha zero, depois o salto H é 15, 17, 19. Europa, na Europa, na manhã do maio 84, 2060, 320, ou 320. Over the ordem do National Air. that effect. 10-3-4-0, Scott, the Delta, Gorilla, control. Quatro, três, sete, zero, vigilância, alarme, viu?